Mandrake, Mandrake na voz. E o DJ Jeremy, pegação. E o DJ Jeremy, WG Sprout Funk lançou, fudeu. Dias de luta e dias de glória também. Sou maluqueiro de fé, que nunca desiste, amém. Graças ao Papai do Céu, que me concedeu esse dom de canetar várias letras e de expandir o meu som. Um salve pra todas as quebradas, pra todos meninos bons. Meu Deus abençoa as favelas que luta na revolução. Eu orei, conquistei aquela que eu queria, tá quitada, tá em dia. Temperei, batalhei, olha só uma quem diria, o menor periferia. Eu orei, conquistei aquela que eu queria, tá quitada, tá em dia. Temperei, batalhei, olha só uma quem diria, o menor periferia. Fudeu. Dias de luta e dias de glória também. Sou maloqueiro de fé, que nunca desiste, amém. Graças ao Papai do Céu, que me concedeu esse dom de canetar várias letras e de expandir o meu som. Um salve pra todas as quebradas, pra todos menino bom. Meu Deus abençoa as favelas que luta na revolução. Conquistei aquela que eu queria, tá quitada, tá em dia. Temperei, batalhei, olha só uma quem diria, o menor periferia. Eu orei, conquistei aquela que eu queria, tá quitada, tá em dia. WG Splash Funk, copia não.